Tô vendo dificuldade aonde não existe. Tô sofrendo à toa, eu tô vivendo em crise. Tô fazendo tempestade em copo d'água. Não precisa nada disso, você sabe. Logo roupas e mais roupas, digo que não vou. Eu tô me achando feia e seu olhar mudou. Se você soubesse o quanto te desejo, você pensava direito. Então me diga que você ainda sabe dos meus pontos fracos. Olha no espelho, olha esse cabelo, olha esses seus olhos. Olha você aí, você tá vendo o que é que eu gosto. Olha no espelho e vê se olha esse cabelo, olha esse sorriso. Olha no espelho, esse é meu ponto fraco. E pra cantar com a gente agora, nossos parceiros Rick e Nogueira. Anota aí, Thiago. Alô, Curitiba. Tá vendo dificuldade onde não existe. Tá sofrendo à toa e tá vivendo em crise. Tô fazendo tempestade em copo d'água. Não precisa nada disso, você sabe. Prova roupas e mais roupas, depois diz não vai. Tá se achando feia e diz que não me atrai. Se você soubesse o quanto te desejo, você pensava direito. Então me diga que você ainda sabe dos meus pontos fracos. Assim, olha no espelho, olha esse cabelo, olha esses seus olhos. Olha você aí, você tá vendo o que é que eu gosto. Esse é meu ponto fraco. Vai! Não tá fácil. Olha no espelho, esse é meu ponto fraco. Quem gostou, dá um grito aí! Olha, Curitiba! Obrigado, Thaime e Thiago. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Deus abençoe, gente. Feliz. A gente que agradece, viu? Deus abençoe.